a vida das crianças que estão atrás das grades? Pense sobre isso. O que comem? Onde dormem? Que esperança têm? José, nome fictício, 12 anos de idade, preso porque roubou. Tinha fumado crack pouco antes do crime. Ele espera para falar com o juiz, ainda atordoado pela droga. Não sei se eu vou aguentar ficar 2 meses, não. O máximo que eu vou ficar é só até engordar um pouco. Não sei. A sentença do garoto é de 6 meses por roubo. Filho sensitivo é perigo. Filho sensitivo é perigo. Valorize o seu filho, porque filho sensitivo é perigo. Perigo. Não deixe que ele se torne pra sociedade mais um menino. Menino, perigo, perigo. Filho sensitivo é perigo. Valorize o menino, valorize o seu filho. Incentive o seu filho para que ele não se torne, deixe ser levado por um caminho, um labirinto, destino sem fim. Muito cuidado com seu filho, pois ele pode ser uma joia rara pra você ou pra quem quer que seja. Caminhar pro caminho sem volta, na ostentação, ilusão com vida louca da periferia. Muito cuidado com o mal olhado, muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Aqui é assim, pai, mãe, descuidou, molequinho desandou numa sexta-feira. Periferia tão sombrio, sem incentivo dos pais, não tendo nada, nem money, money. Sem ânimo pra curtir a night, pois não dão incentivos pros sonhos do moleque. Seu jogador, um doutor, valorize mesmo que não tem nada. O importante é ocupar sua mente pra desviar a atenção deste mudão da ganância, porque senão a rua vai te ensinar o que a escola não te ensinou. É só questão de tempo pro fim do sofrimento, mas não deixe que esse tempo atrapalhe sua infância. Interfira para que ele não possa cair na lama, no crime, na grama do pó, bebida, drogas em geral, ostentando mulherada, carrões, cordão de prata, boné e a barreta. Valorize seu filho para que ele não seja mais um menino. Menino, perigo, perigo. Incentivo é perigo. Filho sensitivo é perigo. Filho sensitivo é perigo. Perigo. Valorize o seu filho, porque filho sensitivo é perigo. Perigo, perigo. Não deixe que ele se torne pra sociedade mais um menino. Menino, perigo, perigo. Filho sensitivo é perigo. Perigo. Valorize o menino, valorize o seu filho. Às vezes paro, penso e tento refletir, porque tudo em minha volta parece sucumbir. Vejo perdas de vidas inocentes, vítimas da guerra se vão prematuramente, sem defesa, sem chances de revide. Na linha do horizonte a esperança ainda existe. O que persiste são as más influências, incentivos negativos que corroem a inocência de crianças inseridas em um mundo ilusório, onde as feridas são profundas e o que predomina é o ódio, onde a falta de incentivo vem de casa e pelas ruas perdidas criam asas. Mas o meu maior desgosto é saber que o rap, em vez de liberdade ensinar, veio para corromper. Não, generalizo, não. Alguns têm ideologia, outros têm ostentação. Ilusão pra quem vive na favela, pro crime mais uma porta aberta. De que valha pra que o ouro se enterre nada na panela? Então eu te pergunto, aonde tá a nossa responsabilidade? Deus te deu o dom de fazer rap pra que ele possa ser uma ferramenta de libertação. Nós temos a obrigação de sermos exemplos aos nossos jovens, mas eu te digo que a solução é Cristo. Só falamos a verdade, fazemos nossa parte, juntos no combate. Somos a força que faltava nesse mundo derradeiro. GM Rap, Farao Tio Mensageiro. Filho sensitivo é perigo. Filho sensitivo é perigo. Perigo. Valorize o seu filho, porque filho sensitivo é perigo. Perigo, perigo. Não deixe que ele se torne pra sociedade mais um menino. Menino, perigo, perigo. Filho sensitivo é perigo. Perigo. Valorize o menino, valorize o seu filho. Todo mundo apanha. Não tem um que não apanha de muito. Só porque você tá trocando uma ideia assim que seu colega te arrasta, esse c... Só que é o seguinte, esses monitor aqui, ó, a gente tromba no mundão. Trombar no mundão é daquele jeito, aqui quem manda é eles, lá quem manda é nós. Horários rígidos, privações, broncas. Às vezes nada disso funciona. Por que é tão difícil recuperar jovens que entraram para o mundo do crime?